Bahia Delta El, Leda Bridge, pós-informe Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, e rota do plano de voo. 1208-5063. Tá correto, azul, chama pronto, puxa a senhora. Vai chamar. Controle 3858, quando possível, trote, por favor. Autorizo o VACOG, vou dar presente, 3858. Ah, eu vou ser trote. Táxi Gol 889, 118 Moto, autonomia 0351, alterna Campinas. Bom? Gol 1889, 118 Moto, autonomia de 0351, alterna Campinas, pronto pro táxi. Autorizado o táxi, pátio 1, Índia, no ponto de espera 118.95, ajuste no 0 no meio. Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 18.95, 189. trip 5216, pushback acionamento na 14. 5216 na área remota livre, chame táxi. Obrigado. Portela. Solo 3662, 08, tiver funcionamento. No 08, aguardar, 3662. Aguardando. Sabe, ZADLS, Campo Avista, objeto 6748. 6748, chame torre 1895. 1895, objeto 6748. Obrigado, até já. Escuta, prossiga. Dá-me Recife 2685, até em 2545. 2685, 2545, boa, 3858. Qual a voz de Mara, portando 3662? 3662, afirmativo. Nós temos o trip finalizando o pushback e irá nos chamar para ataques dentro de instantes. Após o mesmo, iremos autorizá-lo. O trip 5216 para o táxi, está com 38 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia e alterna Maceió. Copiado, trip 5216, taxia via pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera da 10, quando chama a torre no 8 decimal 95. Pátio de Alfa, pode esperar 285, obrigado. São 3662, após a passagem da TR da trip, está livre do subback acionamento, confirmando do... A aeronave da Trip está livre para o subback acionamento, seu mitado. Este lá para cá, 3662, observando o Trip. Controle Salvador, boa noite, Gol 1889 da Euleda Bridge, passando 2000. Gol 1889, contato radar, suba para nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, Gol 1889. Número 12, aguarde. Na escuta, 6310, aguardar. Do acionamento de push, chame táxi o 6310. 6310, sim, está autorizado a chamar para o táxi. E o 5972, acione identificação, desça para 4 mil pés, ajuste ao 0116, direto pelo. Direto Claro. Para 4 mil, já sei. 0 330 Natal? Irmatismo. Prossegue o táxi via Pátio Índia e Alfa até o ponto espera condução na Torre 18, decimal 95, sinal 63, 10. Pátio Índia Alfa lá, 18, 95, 10. Solo Salvador, boa noite, azul 4071, na 1 para o pushback acionamento. 407101, aguarde. As coisas. Separar o 90 na PUCA, 5218. Para o táxi 3662, estamos com 146 borda, alternando Fortaleza, 2 horas e 45. Apenas do PLB 146? 146, já. Prossegue via Pátio Índia Alfa, até o ponto espera, condução a torre, 18, decimal 95, bom voo. Patinho de Alfa, 395, uma boa noite, 362. Obrigado, direto Bridge, 189. Boa noite, azul 4235, acende identificação, chegada bom, se desce para 4 mil pés, ajuste na 0196. Gol 1889, chame Recife, 1251, alterne 3325. 251-3325, gol 1889. 4071 está livre no setor, chame para o táxi. Ok, chamará para o táxi, 4071. Solo Salvador, 4071. Prossiga azul, só para já adiantar a condenação, o TAN já vai chegar mais um pouco à frente para liberar o seu. Ah, obrigado, a pessoa está um pouquinho preocupada aqui, a gente agradece aí ao Solo e ao TAN. Controle, o 5216. 5216, prossiga. Felicita como nível final 150. 150, aguarde autorização. Obrigado. E o 5972 prossegue descida para 2.000 pés. Certo. Livre descida 2.000 pés. 7 para 2.000. Cinco dois uno meia, autorizado 150 nível final. Obrigado, 5296. Confirmo se tem condições de prosseguir para o ILS por meios próprios ou necessita de vetor? Temos a proa duna e fazer vetor, positivo, vetor. A gente aguarda o vetor, mantém a proa. Controle Salvador, Oceaner 6310. Oceaner 6310, contato radar, suba para nível 350, saída PUCA. Nível 350 na PUCA, 6310. Solo Salvador, 4071. Prossiga por um zero táxi. Afirmativo. Prossiga com os dados azul. 91, a bordo. 3h45 é autonomia e Galeão é o alternado. Taxi a via Índia em Alfa, deu ponto para dar 1-0, quando chama a torre no 896, ajustado no 0-6, bom voo. 1-0-6, via Índia em Alfa, no ponto de espera da 1-0 com a torre em 2-8-6. Obrigado, bom trabalho. 72 para interceptar o curso localizador, esquerda 1-6-0, reposta estabilizada. Esquerda 1-6-0, reposta estabilizada. Reduza para 2509. Exato, localizador Rio 5972. Rio 5972, chame torre 1895, bom pouso. Obrigado, 1895. Azul 4235, reautorizado 2.000 pés. Ajuste na 096. 2.000 para 235. 604, estuda para 229, número 4 na aproximação. Salvador, boa, TAM 3662, decolou no perfil da FUCA. TAM 3662, contato radar, subo para nível de voo 370, saída FUCA. FUCA e par 370, 3662. Livre LS, reporte estabilizado. Gente, livre LS vai chamar, 4235. Sinal 9907, desça para 2.000 pés, ajuste na 0, 1.6. 2.016, 9907. No 604, desfaturei 1.000 pés, ajuste na 0 no meio.